Let's go. Let's go. Go, go, go, go, go. Let's go. Let's go. Pixote e JL fizeram a canção. Somos da força do rap abalando os corações. Eu só vou falar e não vou mais repetir. O que essa mina fez deu vontade de sumir. Peguei ela com outro e fiquei envergonhada. Ela dizia ser seu primo, mas era seu namorado. Let's go. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Alô, amigos, vamos nessa cena. saber. Eu não me esqueço, chamo o vigário geral. Brota Deus, Nova Brasília, São José e Pedregal. Magalhães, Bastos, Lote Mil e o Borel. Caixa d'água, Pedra Lisa e a Sacola do Vai. Céu. Se você é ponteiro, quero me mexer no bonde da CDD. Se você é ponteira, quero vela na boca da garrafa. Se você é ponteiro, quero me mexer no bonde da CDD. Se você é ponteira, quero vela na boca da garrafa. We'll be right back. Let's jam. let's jam, let's jam. Everybody, everybody, let's jam. If you wanna party, everybody, come on, let's jam. Dentro de casa, com sua irmã me olhando, me deixando sem graça. Você sabe muito bem que já tivemos a ver num passado recente, difícil de esquecer. Leve em conta que você enxugou o meu pranto. Pensei que estava amando, mas fui me enganando. O meu amor, que sentia, mas entendo a sua dor. Me desculpe, foi mais forte, forte o meu amor. Que sentia, mas entendo a sua dor. Sei que queria é dar meu amor, mas foi o destino quem profetizou. Eu não posso mandar em meu coração. Sentimentos são coisas de uma paixão. Seu afeto, cê foi humilhado. Em nome do amor, serei perdoado. Seu afeto, cê foi humilhado. Em nome do amor, serei perdoado. Sei que, sei que, sei que em sua frente fui cara de pau, dizendo essas coisas, mas não fiz por mal. Eu não nego que gostei um pouco de ti. Parti do coração, se separou de mim. Mas hoje, frente a frente, estamos cara a cara. Esqueça do passado, de mim não guarde mágoas. Ei, aê, ei, ô. Ei, aê, ei, ô. Me desculpe, foi mais forte o meu amor. Que sentia, mas entendo a sua dor. Me desculpe, foi mais forte, forte o meu amor. Que sentia, mas entendo a sua dor. Ei, aê, ei, ô. Ei, aê, ei, ô. Me desculpe, foi mais forte o meu amor. Que sentia, mas entendo a sua dor. Me desculpe, foi mais forte, forte o meu amor. Que sentia, mas entendo a sua dor. Ei, aê, ei, ô. Ei, aê, ei, ô. Me desculpe, foi mais forte o meu amor. Que sentia, mas entendo a sua dor. Me desculpe, foi mais forte, forte o meu amor. Que sentia, mas entendo a sua dor. Sweet melodies that only offers you a Akupe Radio. Acupi Radio. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Oh, come on. Oh, you got stand around. You got the move to the killer groove. You got the move to the killer groove. Don't. Acupé Radio. Wow. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. had crazy gigs, flashlight movers and back end springs. Now, this have a long time.